eu também não fale da minha. Não fale da vida alheia, também não fale da minha. Vai andar, ande na linha, não salte fora que é feio. Toda casa tem espelho, toda porta fechadura. Não acerta a criatura, melhor é escrever na areia. Toda casa tem espelho, toda porta fechadura. Não acerta a criatura, melhor é escrever. Bye. toda porta fechadura. Há uma certa criatura vindo a escrever na areia. Não falo da vida alheia, também não fale da minha. Baiana, onde na linha, não cabe fora que é feia. Não falo da vida alheia, também não fale da minha. Baiana, onde na linha, não só de fora. Thank you.